0-0. É 326, informação Zulu e início de descida. Chinema 326, estou em contato com o radar, afastado 7, 5 milhas sobre o Salvador, desejado chegada Bomed 1, voei na praia de Bomed, e desse mantém a 0-0. Boa noite, moço. Bomed, desce para o 080, Chinema 326. Meu Golfo mantém a posição, informa o tráfego para pista 1-0, já autorizado o posto. Meu Golfo, Matheus. Controle Salvador, boa tarde, Batalha 2231. 2231, nossa identificação, autorizada da chegada da BOMED, ou não chama nem ideia, precisa. Identificou, Bomed 1 na chamada da unidade de empresa. Pode voar da presença à posição Bomed? Pode Bomed inicialmente, aí chama para descida. Chamada de descida. 3560, eu vou direto DAP. Direto DAP, 3560. Eu sou para 500 pés, altímetro em Salvador no 017, fome no trajeto do Parque Pitor Sul, Oscar Mike Yankee. Autorizado no cita para 500 pés, fome no trajeto do Pitor Sul, Oscar Mike. Chinema 326, velocidade 2309. Reduz 230, Chinema 326. Três vezes por 5, vídeo automático. Décimo, ótimo, está 3205, obrigado. Chovendo 130 graus, 119. Meu Golfo, iniciado. Estado bom, 900. Chama o centro Recife, as frequências 28.35, 82.38. Centro Recife, 12835, alterno 238, boa tarde, tá, 3205. 2008, solo foi 30, direito ou 219? Foi Salvador, o azul, 27 no 4, pronto, na espera da 10. A Lima tem 27 no 4. Continua com autorizado, decolagem da pista no 0, vento 120, graus 12, mostra. 127 no 4, livre decolagem, pista 10. Eu vou frio com 30, chama o controle em 119, décima 8. 98, eu vou ver o ponto. 98. Ativar o uniforme, confira a prioridade de lançar. 464, está ali o procedimento. Correto, você para 12 pés, o time tem instalador 90, no 7, final essa com seu cabeceiro 10, chama estabilizado, por 964. 10.097, chama ele estabilizado, 964. Seria 300, que estimado de 10 a 1825, travo, pode travar o trato. Teste direto Destino Lançóis, autorizado, subindo 180, estimado 1825 na localidade, 7. Estrela de Salvador, o meu Golfo decolou para Salvo. Meu Golfo, contato radar, decolagem sobre Matão 240, Salvo 1. Salvo 1, 240, meu Golfo. 4560, desce para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1017. 3 mil pés, 3560, 1017, pode descer direto? Desconsidera a restrição vertical em TAP, então 3560. 3560, descendo 3 de Salvador, passarelo 2, 23, Batalhão 2, 2, 3, 1, desce mantém 090, velocidade máxima na descida 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18 azul 27 no 4. É a Golfo que é controle Salvador. Em 1895, o solo 219. Prossegue descida com 789. Desce para 4 mil pés, o time tem Salvador 10, 17. 4.9789, mais 1, 17. Salvador, azul 27 no 4, 1.500 pés, boa tarde. Azul 27 no 4, contato na terra da colégio, submantenha o nível de voo 160, será bem. 160, Momo, libera da restrição de 15 milhas, Salvador. Beleza. Obrigado. França 3560, pequeno desvio à esquerda. Está livre, 3560. 3260, para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda, 3 0, será como limite nessa proa, 10 milhas. Esquerda 320, pode confirmar se um tráfego aqui é 500 pés abaixo, 10 milhas? Correto, a sua esquerda, cruzando as 9.500 pés, 8 milhas, irá seguir na aproximação. Sim, estão confirmando a proa esquerda? Esquerda 320. Esquerda 320, desce 080. Correto. Salvador é 198, decimal 95. Passando a torre Salvador, 118.95, grata, pai. Torre Salvador, Papa Romeu Oscar, mais tec, através de pessoas 800 pés para entrar no circuito. Oscar Maikank, reporte no Floresta Pôr. Reportar a Fala de Itapuã, Oscar Maikank. Meia dúzia de milhas, cruzando 080 em descida, um Boeing 737-800, irá segui-lo como número 4 na aproximação. 964 estabilizou. 964, complete a aproximação LS e chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 789, céu. Julião 789, esquerda pro 35, apresentar informações. 839, 789. 789. Autoriza 2000, plan 3560. 3.26, curva direita pro 010. Direita pro 010, chama 3.26. 3560, livre elétrico, você para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1017, chama estabilizado no localizador. 2000 pés, 07, chama estabilizado, plan 3560. 2 na 10, gol 1964. Tuna, o 9789. Informação direto do ano autorizado, lista para 3.2, altímetro em Salvador, 9.07. Chama estabilizado. Luna 3.000, 9.07. Chama 3.2.000, lista e mantenha 4.000 pés, altímetro em Salvador, 9.017. É para 4.000, 9.017, né? 3.2.000. Correto. Agora, direita para 0.60. Direita 0.60, 3.2.000. Tapuã, vem central 360 para a direita. Oscar Mike Yankee, apaixonado em 360, informo dois tráficos na final do ano 0. Primeiro, um banho da Goa, 2 milhas cabeceira, e o segundo, a Aeronave da TAM, aproximadamente 9 milhas. Oscar Mike Yankee, também acionando as possibilidades aqui do farol de Tapuã, na escuta aí dos tráficos. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3154, com a informação Yankee. 3154, essa é a minha indicação, desse manter o nível de voo 060, chegada do MED 1. MED 1, desce 060, TAM 3154. Controle do 2231, desce para o 050. 050, 2231. 3560, estabilizado? Estabilizado no norte, estabilizado no grade, TAM 3560. Vou te aproximar, CLF. X-Ray, cabeceira no zero, chama todo o Salvador, em 1 no 8, decimal 9, 5. 19, 5, obrigado, boa tarde, tá 3, 5, 6, 0. 18, decimal 9, 5. 18, 9, 5, tá 3, 5, 6, 0. Correto. O Gol 9, 7, 8, 9, ainda que estão desvios? Negativo. 7, vou pro 070 para interceptar o louco e agora. Isso para 2 depois, está ali o procedimento, chama estabilizado. Gol 9, 7, 8, 9. 0702, estou autorizado a encontrar a estabilidade. Com o 970. Romeu, Romeu, Romeu, vou chegando no 50. Autoriza direto da presença de tudo, senhor. Agora estou chegando aqui de comunicações, Romeu, Romeu, Romeu. Romeu, Romeu. Passarei 2231, reduz a velocidade para 2009. 2-0-0, passarei 2-2-3-1. Estão no Zé. Quando visual é Salvador, boa tarde, TAM 3560. TAM 3560, boa tarde, espírito da pista no pista no zero, vento 1-4-0 graus, 1-2-1. Eu e Pouso, pista no zero, TAM 3560. Oscar Mike Yankee, autorizado o cruzamento deste aproximação no ano zero, retaguarda do tráfego, dirigindo por gentileza. Autorizado o cruzamento retaguarda do tráfego, vai agilizar. Oscar Mike Yankee. Tiago Félix, autorizado o funcionamento, chama o táxi. Salvador 1017. Desce 3.000, está nível localizador 1017, né? 3.2.000. Passarela 2231, sobre a duração para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente crua, para como limite o localizador, desse mantenha 4.000 pés, altímetro 9.017. Dois, dois, três, um. Afirmativo, mantenha essa proa e desce para 4.017, limite ao lock, passarela 223. Correto. 3560, São Francisco 42, direito no 219. 219, Terra 3560. 5 Altena 2, 3 Décima 8. 2835, 23 Décima 8. Realizador 9789. 9789, completa a tua estimação elétrica, cabeceira 1-0, China, Torre Salvador em 1-8-95. 18-9, China. 7 do Velcro, vou dar autorização para o Fuso 97, acho que é aqui. 0-7, aguarda a transferência das comunicações. 2000-07, metro 26. Autorizados, decolagem da 1-0, Oceania 6315. Milhas, um Boeing 737-800, 150 nós em redução. Certa redução até aproximação, vai ter diferença. Gente, vai reduzir o Oceania 6315. Nossa, na informação, o helicóptero pousando na pista auxiliar não vai ter perigo, bom? Gente, obrigado. Uniforme, chame o centro Recife 2545, alterna 2685. 2545, 2885, Mike Bravo na sala. Autoriza o 231, reduz a velocidade para 1709. 1702, 231. Tiago Fiosca, na Bata, aguarde para táxi. Salvador está 3154, pode prosseguir descida? Até 3 mil pés, o time em Salvador no 017, 3154. Para 3 mil está 3154, pode passar a etapa abaixo dos 50? Falando da extinção do time, uma etapa, porém reduzido para 2209. Reduzir para 220, confirme, pode passar abaixo dos 50? Abaixo de 50, porém reduzido para 2209. 7, 2209, autorizado abaixo de 50, tá? 3154. Controle Salvador, uma voa, Xenai 6315, decolado, São Bruno. Xenai 6315, contato na da decolagem, subiu no ATA 360, depois cruzar 2000 pés, direto do Leda. Gente, acabou de cruzar 2000, pro de Leda, o Xenai 6315, até o nível 360. Passou 2231, está livre em interceptação nesta proa, desce para 3 mil pés e reduz para aproximação. Tráfego com 7.012 milhas com 7.39 de ground speed. Autorizado descer para 3 mil, bater na proa e autorizado interceptar o localizador para a sala 2231. Controle Salvador, está passando o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar. E voo de São Paulo para Salvador, mantendo 1.510 via corredores visuais. Voo para Salvador, acione 053 no transponder, via corredores, altímetro Salvador no 07, a 1.500 pés, informe Paripe, Kilo Romeo Oscar. 0153, reportará em Paripe, o Kilo Romeo Oscar. Na torre 18, decimal 95. 295, metrô 26. Passarei 2231, inicio redução para aproximação e agora transferência de comunicação. Está reduzindo a guarda transferência. Meia, continua aproximação, guarda no fixa livre. Guarda. Obrigado. 3154, para o sequenciamento, mantém a proa 035, que era como limite o localizador, e iniciou a redução para 1709. Proa 035, reduz 1709, tá? 3154. Correto. 9747, direito 219. Direito 219, salve 7809. Certo. Direito 219, direito 219. Direito 219, direito 219. Direito 219, direito 219. Livre pouso no zero, Xenem 3200. Estabilizado? Afirmativo. Pode aproximar a SAIS, estima a Torre Salvador em 118, decimal 95, passarei do 2231. Torre 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, passarei do 2231. Boa tarde, continua a aproximação, andando para o Caribe. Guarda, pista livre 223. Golf Deception to Deceptive West, arrival, and report right for descent. Ready for descent, flying inbound golf. That's correct, flying head inbound, deception, descent maintain level 060. Nessa proa, você se mantém a 2.500 pés, o altímetro em Salvador no 07. Recepta o localizador, autorizado ILS, desce 2.500 para 3154. Senhor de Salvador, autoriza dar presente a proa de Ceasa para o Kilo Romeo. Kilo Romeo fica a manter os corredores, 5 anos para IP. Passará em Paris, o Kilo Romeo. Note, muito boa tarde, Portugal 023 Heavy. 11170, passing a Rolf, with information through. 0023, scope identification, the same maintain flight level 050, clear on bomb for arrival. Same maintain level 050 for bomb for arrival, we begin with 023. O 54, desce para 2000 pés, agora transferência das comunicações. Desce 2000, aguarda transferência na 3154. Salvador, aproximadamente o 19, não serve para o descente. O 19, mantém o level 060. Fica em 060. Oscar, eu confio em Sarah Tony. Serra Lago. Bom, Oscar, sente. Para poder ser a, deixa me dizer com o campo. Rapaz, será igual com o campo, pelo Romeo. Beleza, no 54, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, está 3154, transfere, aliás, completo. 3154, boa tarde, continue a aproximação, guardando pista livre. 3154. 28. 1260, 1288, azul 27, 14, obrigado. Motor Salvador, azul 4462, boa. 4462, contato radar, 70 milhas sobre o Salvador, autorizado a chegar no Bomed 1, vou na Prodi Bomed para interceptá-la. E chame no ideal descida, azul 4462. Voando Bomed, já está no ideal descida, azul 4462. Desci, mantenha o 050, 4462. 0, 4462. Brick? Gente, a Diana aguardando, mesmo para sair. Kilo Romeo Oscar, para ingresso no circuito de tráfego, chame agora a Torre Salvador em 118 decimal 95. 11895, Kilo Romeo Oscar. Axé, você pode parar o Itapuã. Curva direita, corredor Axé, repassará para o Itapuã, Serra Golfo Oscar. Torre Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Patão, Kilo Romeo Oscar, reporte final da pista no 7, o ajuste no 0 no 7. Falta lá no final da 97, o Kilo Romeo Oscar. No 3154, para informação, aeronave do comando da pista auxiliar, eu mantenho no meu pé, prosseguindo para o litoral, não interfere com o ponto. 3154. No 54, vento de 130 graus, 119, autorizado pouso na pista no 0. Posição 0 para 3154. Chamará 142, colando 54, chame o controle 119, 8. 119, chamará, 142, grato, batia. Fiosca, acione 0156, corrigindo. 0146, por gentileza, 0146. 0142, contato radar na decolagem, submatando nível 350, Sedepuca. 350, 6142. A confiança está acionada, 0146 do transponder. Cancela, Golfiosca, 0146, chame controle 119.8. Então você chamará o controle 199.8. Roger. Reach in and maintain. 060, expect further instructions or approach. Pouso vento 130 graus, 109. E repouso para o Kilo Romeo Oscar 97. Está mantendo 1.000 pés no corredor Axé, na sua escuta. Tiago Fiosca, preciso confirmar autorizado, 1.000 pés no corredor Axé, em condições visuais. Acione transponder 0146. 1.000 pés no corredor Axé, em condições visuais. O Tiago Fiosca já está acionado, 0146. Chegou 0106 no nosso equipamento na apresentação radar. Vai fazer uma nova modificação aqui, mas já está acionado 0146, certo? Certo. Controle Salvador Gol 1164, ciente da informação do lucro do 180 para 150, boa tarde. por 164, essa indicação, desse mantendo de voo 060, chegada a Bomed 1. 060 na Bomed 1, voo 164. Escuta, Serra Gofelsa. Serra Gofelsa, CN 0147 no transponder. 0147. Acionado 0147 no transponder, Serra Gofelsa. Torre Salvador, boa tarde. Oxaner 6321, ponto 0, dono 0, pronto. Oxaner 6321, autorizado a alinhar e decolar. 1-0, vento 1-4-0, graus 1-0-9. Alinha, decola, pistão 0, Xanema 3-2-1. Papatango, quilo, Romeo Oscar, considere solo 58 ao estacionar frequência livre. Avisado, 1-0-9. Aí o 4-4-6-2, reduzindo velocidade 2, 1-0-9. Reduzindo 2-1-0, 4-4-6-2. T3, send maintain 3,000 feet, thermal science over the 1017. Send the 3,000 feet of the 2017 FTR 023. Let's first start with the speed to 220 knots. Reducing speed to 220 knots, FTR 023. Then confirm the speed for FTR 023. 220 knots. 220, obrigado, FTL 023. FTL 023, um abraço, visitante. Um abraço. Decolada 1800, chame controle Salvador na frequência 119.80. 198, obrigado, boa tarde, 6321. Olá. Salvador, boa tarde, Oxanero 6321, decolou Arbor 1. Oxanero 321, contato na terra, decolagem, subvia Arbor 1 para o 360. Qual dia, 6321, como é possível por esse tamanho alerta? É, chegou. Reduzindo 1809, 4-4-6-2, reduzindo velocidade 1809. 1809, 4-4-6-2. 1-9, reduzindo speed to 1-9-0-0. 3193, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus 089. Alinha decolada 1073, 0107, normal. Ah, eu formo que repete a manutenção, a equipe de manutenção em solo quando retorna a Salvador. Gente, parei, inferno, estabilizou 097. 097, completo, tira a aproximação e a sua costura, cabeceira 10, chama a torre Salvador em 198, fez uma nova. 295, boa. Approach 0083, descend to 2,000 feet, and we send it for over 1017, clear final left approach to runway 10, come establish walk alive course. At 2,000 feet, and clear 0017, clear final approach, X-ray for runway 10, and we call you when established of Gallo 0. 4462, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador no 07. 3.000 pés, 4462. Chico Lanaia, from both systems, looking for a radar detect. Adam Mantain, 060. 060, Chico Lanaia. Azul 4462 está livre do procedimento, desça e mantém 3.000 pés. Livre do procedimento, 3.000 pés, 4462. Voo 1164, reduz a velocidade para 2109. Reduz 2109, voo 1164. Para mais. Autorizado, voo 1097. Poderia confirmar o vento? Afirmo 120 graus, 109. O voo 1097, hoje de altímetro no momento no 097. 1097, obrigado. Completa a redução até 1809. 119.80. 190, boa. Azul 4462, completa a redução até 1809. Reduzindo 170, 4462. Controle de Salvador, boa tarde, 393, 193. 393, contato retorno de decolagem, submetem ao nível de voo 340, após cruzar 2 metros, reto, reto, reto. 340, pode ser direto, Leandro, 393. Chilema 142, chame Recife 2545, retorno 2685. 2545, 2685, 142, grato, boa tarde. Salve, Fiscal 023, salve, Flocalizer 10. Airport 023, complete your approach, contact now, from the top frequency 118.95. 118.95, Fiscal 023, boa tarde. Salvador Tower, muito boa tarde, Fiscal 023, establish ILS run, X-ray runway 10. Happy 023, continue approach X-ray runway, indicate QNH 1017. 1017, QNH, Fiscal 023. Kilo Serra Lima, alinhado pronto para descer no 7. Palme, Kilo Serra Lima, autorizado, decolagem, pistão no 7, vento no 20 graus e no 0 mais. Iniciando. Tira proa 035, limitado pelo localizador, gol 964. Joker 19, order vet for space, turn right heading 260, limit will be 10 miles. Turn right 260. That's correct, sir. Ah, gol 0974. Torre azul 4065, ponto de espera, dono 0, pronto. 4065, mantém ponto 0, pistão 0. Mantém 4065. Copy 0 to 3, clear to land runway 10, wind 10 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, scale 0 to 3. Papa Romeo, que você é a Lima, decolado aos 07, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 198, Kilo Serra Lima. Controle, boa tarde, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, acendendo 180, perfil Árvore. Kilo Serra Lima, subiu até 180, via Arborano. Gente, 180, Arborano, Kilo Serra Lima. Bruno 164 para o localizador, direita para o 070, chamei estabilizado. Estabilizou, Azul 4462. Bruno 164 para o localizador, direita 080, chamei estabilizado. Direto 080, vai para o estabilizado, Bruno 164. Correto. Azul 4462, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa. Joker 1-9, turn left, heading 1-7-0. Left 1-7-0, Joker 1-9. Joker 3-2-1, chame o centro Recife em 260, alterna 288. Joker 3-2-1. Prossiga, o metro 3-2-1. Chame o centro Recife em 260, alterna 28, decimal 8. 260-288, metro 3-2-1. Quatro, desce para 2.000 pés, livre ILS, agora transferência dessa comunicação. Quatro, desce para 2.000 pés, agora transferência dessa comunicação. Vai transferência ao 994. Local 1-9, complete reduce speed to 170 knots. 170 knots, local 1-9. Kilo Serra Lima, vou direto ao Arbor. Direto ao Arbor, Kilo Serra Lima. B023 on the ground, 09 at 30 right, contact ground 121.9. Right, 121.9, 023, Do 4462, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus e no zero nós. Leve pouso 4462. Oi, Salvador, 1164, estabilizado em área fixa 10. 1164, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste o altímetro no 097. Agora pista livre 1164. Caso seguiu, calma e cabos. Azul 4462 no solo, ao livrar a pista, chame controle de sol na frequência 121 decimal 9 antes de ingressar na taxiway alfa. 219, antes de ingressional, após o 4462. Tráfego avançado, autorizado, pouso pista 90, vento 90 graus, 1 0 9, agente altímetro 0 0 7. Me autorizando pouso, cabeceiro 1-0, gol 1-9-4. Over the tower, Joker 1-9, final ILS, full stop. Joker 1-9, continue approach, expand one wave aqui, QNH 1017. 1-2-3-8-3-1-3, boa. Voo 164 no solo, ao 14, olhe para a pista, no controle sol na frequência 121 decimal 9, antes de ingressar na TAC Free Alpha. 219, repatriado para Alpha, obrigado. Avisa 75, chame 119 decimal 8. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 2715. 2715, aciona identificação, autorizada chegada à mão. Chama no ideal de descida. Gente, já no ideal de descida, identificou o azul 2715. Descida até 0-5-0, azul 2715. Descida autorizada ao 050, o azul 2715. Run inside, gear down and lock. Joker 19, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots, QNH 1017. 1017, clear to land 10 and confirm that Joker 19 will be rotating second to the left. Would you confirm? Confirm that Joker 19 will be rotating second to the left to the military apron. Okay, military apron. Azul 4065, decolado ao 06, chame controle Salvador na frequência 119 decimal 80. Controle Salvador 119-80, azul 4065. Controle Salvador, boa tarde, o azul 4065. Contato radar na decolagem, subam até o nível de voo 320 após cruzar 2.000 pés direto Leta. 320 após 2.000 pés, autorizado direto Leta, o azul 4065. calculando subida para o 320. Ciente, 320 e após 2 mil pés, direto Leda, o 4065. Correto. Autorizando a linha aeromotriz 0. Turn your right, vacate via taxiway hotel, leave your frequency. Turn your left to Jockey 19, turn your left. Voo 207, autorizado, decolagem pistão 0, vento 1, 20 graus, 0, 9. Voo 207, 1, 5, desce para 2 mil pés, última trem salvadora no 07, via Amã, privilégio, sempre estabilizado no localizador. Ciente, ajustado no 017, descendo para 2 mil pés, via para o ILS Whisky da 101, sul 275. Confere, por favor, até 3192, passando agora 160. Confere, 3192, informação Zulu. 3192, sem identificação, décimo até 050, chegada Bomed 1. Bem, chegada de Bomed 1. O 207 decolando aos 21, chame controle Salvador na frequência 119.80. 19.8, gol 120, 17, boa tarde. Torre Salvador, passaria do 2230.010, tá bom. Passaria do 2230, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 110 graus, 09 nós. Atentando a possível estereo turbulência do bug da boca, decolou à frente. Ciente, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, passaria 2230. Controle de Salvador, gol 1620, passa 210 para 170. Pro 0620, sem identificação, desse mantém o nível de voo 060, chegada Bomed 1. 060, Bomed 1, autoriza a estátua presente, 620. Aguarde. Motor Salvador, boa tarde, gol 2097, passando 3000. 2097, contato radar da colégio, subiu, mantém o nível de voo 240, saiu da Salvo 1. Linha Salvo 1 para 240027, solicita manter o 200, atingir. Quente, subiu, mantém 200. 200. Azul 4065, chame o centro Recife, 28.35, ordena 23.8. Centro Recife, 12835, autênamo 238, azul 4065, boa tarde. Autorizado 200 com o final até Ilhéus. 207, ente 200, obrigado. Zero sete, Gurias Coral. Ok, 2097, põe de coral. Chama 3-4. Chama 3-4, essa indicação desse mantém o nível de 070, chegada BMED 1. É o 070, BMED 1, na frente, totalmente 3-4, que é o estado do lucro. Passarinho 2230. Passarinho 2230, contato radar na decolagem, suba via Arboruno para 1180. Via Arboruno para 1180, 2230. Só autoriza a estender a decolagem até 3000, não por? Desde que cumpra o perfil superior da saída, sem problema. 230. Autorizado alinhar e manter, pistola 0. Pistola 0, China 2, Salvador, 1-8.95. Ciência completa, aproximação, chama até 819.95, azul 2795, boa. 1-8.95. 1-8.95, azul 2795. Salvador, muito boa tarde, azul 2715, estabilizou e ILS Whisky da 1-0. Azul 2715, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste ao time do 1-0 no 7. 1-0 no 7, ciente, azul 2715.